Apocalipse para os simples. Os simples. Nós estivemos lendo no programa anterior, logo no início do Apocalipse, versículos 1, 4, 5 e 8, a importância do texto que vamos apresentar, mais uma vez, mas sob um novo enfoque, de duas igrejas importantes neste final de ciclo. Vem aí o Armagedom, vem a grande tribulação, e vem os fatos dolorosos que fizeram com que aqueles, que a humanidade, os reis, os príncipes, os comandantes, os poderosos da terra e servos, etc., se metessem nas tocas dos montes e gritassem aos montes: caí sobre nós, para nos livrar da ira do Cordeiro de Deus. E depois João Evangelista pergunta, vendo esse quadro dantesco: quem poderá sobreviver? Imaginem vocês que coisa. Nós vimos que é Deus quem vai falar, e com ele, o Cristo e o Espírito Santo. Então agora nós sabemos a importância do texto e vamos lê-lo com todo o respeito e a solenidade exigida. E vem o Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. Carta à igreja em Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, conheço que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. E como dizes: sou rico, estou cheio de riquezas e fortunas, e de nada sinto falta, não sabes, porém, que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Que quem tem só riquezas humanas não tem coisa nenhuma. Inclusive, quando morre, não leva nada para o inferno ou para o céu. E são dois símbolos, né? Céu ou inferno, temos dentro de nós. Aí Jesus, que fala em nome de Deus à terra, dá um conselho para essa besta quadrada, digamos assim, que pensa que porque vive a era do avião, da penicilina, e o homem já está loteando a lua, ele pensa que tem tudo. Mas Jesus diz que não tem, e em seguida, no versículo 18, dá esse conselho a esse falso rico, falso poderoso, a essa falsa beleza, que são as grandes provações da humanidade. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Quer dizer, pensam que estão ricos, estão realizados, de nada têm falta. E, no entanto, Jesus lhes diz que comprem ouro dele, Jesus. Quer dizer, um ouro moral e espiritual, porque senão vão aparecer nuzinhos. com tudo de fora, quer dizer, com todas as suas más qualidades, colocadas aí ao escárnio, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Quer dizer, ó, pensa que está enxergando, teu espírito está cego, o corpo pode ver alguma coisa. Como o espírito está cego, moral espiritualmente falando, o que tu vives aí, vais entender errado, te vais dar mal. Então, vamos deixar de bobagem e compra de mim colírio, esse colírio divino que eu te ofereço, e não estou te explorando, para que tu vejas a minha revelação. É o Apocalipse, te salves. Quer dizer, o colírio aí é para que nós tenhamos olhos de ver e, por extensão, ouvidos de ouvir. Em seguida, versículo 19, esse alertamento de amor. A tantos quantos amo, repreendo e castigo. Traduzindo em linguagem popular, não se deve gastar vela com mal defunto. Então Jesus repreende aqueles que ama, a aqueles a quem ele ama e castiga. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer, deixa de bobagem, tudo isso que está no mundo é passageiro. Deixa de ser provocador da sua própria desgraça, ou provocadora da sua própria desgraça. E não reclames quando eu te repreender, porque eu estou te repreendendo porque eu te amo. Se não, para mim pouco valia. O que é que diz o povo? Gastar vela com mal defunto? Mas é preciso que compres deste colírio para entenderes as coisas certamente. Que já dizia o apóstolo Paulo, os assuntos espirituais têm que ser entendidos com espiritualidade. Então, no versículo 20, ele já anuncia que Jesus não perde tempo. Ele conforta a gente em pleno erro para que nos corrijamos. Antes de entrar com as igrejas, no versículo 7, ele se faz anunciar, dizendo que vem sobre as nuvens. Vocês vão saber de uma série de baboseiras que vocês poderão praticar se quiserem, nas suas ignorâncias, mas fiquem sabendo que eu volto. Eu estou aqui no versículo 7 do capítulo 1, anunciando a minha volta. E vai fazer isso no versículo 15 do capítulo 16, antes de dizer: e o juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, antes de anunciar a guerra que vai arrebentar com tudo na humanidade. Vai arrasar com a economia do mundo. Observe os sinais pelo mundo. Aí, depois de anunciar tudo isso, mandar comprar o colírio para enxergar, ouro, comprar dele ouro, Jesus, não dos cambistas do mundo. Isso tudo vai ser tirado do caminho, porque Jesus entrou no templo com o chicote, derrubou as bancas dos vendedores, afastou os cambistas, a chicotada, a lambada, não essa que está aí. E ele vai fazer isso agora com a humanidade. Se nós já aprendemos a respeito de que somos o templo do Deus vivo, nós aprendemos também que a humanidade, o planeta Terra, por estar nele, a humanidade, também é o templo que tem que ser limpo, e vai ser limpo agora. O Apocalipse é também o chicote de Deus. Não é mais Átila nesse momento, é o flagelo de Deus. São todas essas sanções divinas que se levantam contra nós, provocadas por nós. Que diz um mentor espiritual: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Inspirado certamente em Paulo Apóstolo, que disse que não podemos zombar de Deus, que aquilo que semearmos, colheremos fatalmente. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Versículos 21 e 22, do capítulo 3, Igreja de Laodiceia, para encerrar. Como é que vai terminar isso tudo, hein? Naturalmente, para os que perseverarem até o fim. Porque na igreja de Esmirna, o que ele diz na igreja de Esmirna? Dá o microfone ali depressa. Dá o nome. Cláudia, está na igreja de Esmirna, aquela advertência, né? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Cláudia de quê? Umas 50 aqui. Cláudia Isabel de Paula. Cláudia Isabel. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que honra! E aquele término tradicional e belíssimo. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Isto vai dar-se coletivamente, porque individualmente, cada um de nós escolherá a vivência da igreja com a qual atravessará o fim dos tempos. Assim como há o apocalipse do mundo, há o apocalipse da criatura do mundo. Eu convido todos a viverem, que igreja? Filadélfia. Olha que beleza. É a sexta carta, a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, os mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus e também o meu novo nome. O novo nome de Jesus é Legião da Boa Vontade. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Bom, só isso aqui vai dar um papo muito bom para nós. Eu vou, avô do azul, quer dizer assim por cima, destacar algumas coisas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Bom, o principal dessa igreja de Filadélfia neste momento é chamar a atenção à ordem de que não podemos temer coisa alguma, porque ele fará todos aqueles que formam a sinagoga de Satanás, e Paulo o apóstolo fala a respeito disso, fará com que todos esses que se colocaram a serviço da trindade do mal, Satanás, anticristo e falso profeta, venham prostrar-se diante daqueles que perseverarem até o fim. E assim é porque na igreja de Laodiceia, ele diz: ao que vencer, versículo 21 do capítulo 3, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se esses que perseverarem até o fim vão se assentar nesse trono, quem for da lei contrária terá que se prostrar diante dessas criaturas. Não que elas façam questão disso, mas é por causa de uma lei chamada de causa e efeito. É lei de justiça. E vem uma geração de espíritos à Terra, vem uma civilização em que a hierarquia que prevalecerá, o poder que prevalecerá, e tudo aquilo que vai prevalecer, não poderá ser adquirido por corrupção, por tráfico de influência e coisas mais bárbaras. Aí sim, será aquela hierarquia proclamada pela religião de Deus na proclamação do novo mandamento de Jesus. Vem aqui a religião do terceiro milênio. Ali está aqui, ó. A religião do novo mandamento é criação de nosso Senhor Jesus Cristo para restaurar antes de sua volta triunfal a este planeta, antes, perceberam? Por intermédio do Apocalipse revelado, o cristianismo realmente pregado e exemplificado pelo Divino Mestre e Senhor, e para estabelecer na Terra a verdadeira hierarquia. Olha a política de Deus aí. Aquela que está firmada na lei universal da reencarnação. A igreja do legionário da boa vontade é a sua própria casa. E cada legionário da boa vontade é o templo do Deus vivo. Perante o Eterno, cada um é responsável por todos os seus atos através do livre-arbítrio inviolável. Querem livre-arbítrio? Queremos. Mas então, tem que ter responsabilidade também. E aqui está, que a LBV começou com o Apocalipse. Num outro programa nós comentaremos. Mas o importante é que um livro que aparentemente era segredo do princípio ao fim está aparecendo a vocês, preparados para tal coisa, pelos milênios, como o de maior simplicidade neste mundo. Porque todo pai quer passar aos filhos os seus conhecimentos, a não ser que seja um fascínora. Toda mãe também. Olha, Deus é pai e mãe. Como é que ele nos mandaria uma revelação indecifrável? Se está carregada de tantos símbolos, é justamente para provocar em nós o interesse por descobrir, deslindar aqueles símbolos. Que fica muito fácil, depois a gente esquece. Mas não que ele quisesse esconder alguma coisa. Tanto que, na hora determinada, os mentores espirituais permitiriam a revelação total do livro, que era um segredo para os ignorantes. Portanto, a hora de revelar chegou. E vocês são os privilegiados a tomarem conhecimento disto em primeiro lugar. Deus está presente.